sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancararu, Carijó, sou Pinagé, Potiguá, sou Caeté, Puniô, sou Pinambá, sou Pancararu, Carijó, sou Pinagé, Potiguá, sou Caeté, Puniô, sou Pinambá. Para os Yanomami, se os seus pajés não ficarem sempre fazendo seus ritos e cerimônias, o céu que está lá em cima cai aqui na terra sobre as nossas cabeças. Na origem do mundo já foi assim. Um primeiro céu caiu aqui e formou a terra onde nós vivemos. É por isso que os Yanomami pisam com cuidado na terra e mantêm os seus rituais para manter o céu lá em cima. Seu povo tem um jeito de viver que foi o mamo que deu para ele, que ensinou ele, pôs ele aqui na terra e ensinou ele a viver desse jeito, né, Davi? Como que é esse jeito de Yanomami viver no mundo? É assim, Krenak. O mamo que criou nessa terra, o mamo é um criador. O mamo que criou terra, o mamo que criou nós. Pessoa que cura uma pessoa é como um médico que sabe tirar doença sem remédio, se sabe ensinar usar o xabore. Xabore é xamanismo. Vocês falam, os brancos falam espiritual, né? Uhum. Nós, Yanomami, fala xabore. Xabore é, ele mora nas montanhas. Então, esse é o nome que deu a nossa força, a força da natureza. O nome faz chover, o nome faz ficar o tempo limpo, o nome faz fazer sol, tá? Pode trabalhar, fazer roçado. Suas plantas, suas comidas, suas alimentação. O xabore é assim que faz. O mamo é um medicinal. Medicinal, a força do braço, chamar o xabore para se aproximar. Uhum. A corpo da gente. Da mesma maneira que está explicando que cuida da saúde da pessoa, cuida também da saúde de toda a natureza. Toda a natureza. Ele, o nome, ele deixa criar todas as árvores que a gente come. O nome deixa criar o meio de abelha. Os abelhinhas precisam do flor. Sem a natureza, a abelha, eles também não têm alimentação para fazer mel. Os brancos também usam remédio desse. Xarope, dor de cabeça, eles usam. Uhum. E nós usamos xabore, sem remédio. Só chamar ele para curar uma pessoa. Então, isso é que nós queremos, não queremos perder o nosso caminho. Sempre ficar andando no caminho, como o caminho do Tomamo. Nós estamos lutando por isso. E xabore ajuda. Xabore ajuda. Porque xabore. Toma conta. Ele toma conta tudo. toma conta, Yanomami, todos indo do Brasil, o Mami toma conta também os brancos que estão lá no, na terra dele, na cidade. Sem o Mami, aonde que, quem vai dar a saúde? Será que o governo vai dar a saúde? Será que os deputados, o senador, eles vão dar a saúde? Tá nada. Eles vão só criar os problemas, briga, doença. Os pancararu que vivem no sertão de Pernambuco acreditam que só podem fazer contato com seu criador através dos encantados, que são os espíritos que eles invocam no seu ritual do toré. Tem a festa do Imbu, tem a festa do menino. A festa do menino é uma. Uhum. Do fechamento é outra. A festa, a do cansação é outra. Uhum. Cada um tem uma festa. E tem essa outra que a gente faz. O dia e a hora que a gente quer, que a gente faz, pra, que só faz dançar. Uhum. A roda, e a pareia e o toré. Quando a criança adoece, ou o pai quer entregar aquela criança para alguma entidade indígena, para o proteger, né, nossos encantados, então ele faz uma promessa. Quando a criança está doente, faz a promessa para aquele encantado que a proteja, que a cure, liberte daquele mal. E aí quando ele alcança a vitória, que é a saúde da criança, então ele faz a festa. A festa é uma homenagem. Aí tem todo o ritual, né? E pro terreiro, aí ele explicou que as crianças não podem ficar atravessando o terreiro. Se tem o praia dançando, aquele moço que tá vestido, a criança se conhecer, se o reconhecer, não pode identificar, diz, é José, João, não pode, né? Aí ele, não pode não, por que não pode? Porque é doente. E nessa festa tem o praiá também? É porque todo ritual que tem aqui é dele. Porque era dele antigo. Uhum. Olha essa casinha aqui, das duas portas que tá fechada. Aí tem 10 ritual. Aí dentro dessa casa tem um oratório com cruzeiro, com cruz, com santo, com uhum. todo mundo, e tem eles aí. Aí que chega aqui, quem não sabe, né? Passa, não diz nada, não, uhum. não sabe de nada. Mas a força todinha tá aqui. Os machacali que vivem no leste de Minas Gerais, bem no sertão mesmo, com um contato de mais de 300 anos, eles continuam sendo uma sociedade religiosa. A maior parte da vida desse povo se organiza em torno das festas religiosas deles, como a que você vai assistir agora, que é a religião do gavião, do murmucá, e depois também as brincadeiras da lontras e de outros bichos da floresta. Oh, nossa religião é um espírito, né? Que chama Nyamen. Eles ficam, né? Além do céu. Tem o céu, para lá do céu tem a morada deles, né? É onde que eles ficam. Esse, ele não faz a gente sonhar mal, né? O que faz a gente sonhar mal é aquele que fica por aqui mesmo, vagando à noite. Então, mas quando esse faz sonhar, né, à noite, mas os que ficam além do céu, esses vão mandar esse sair. Por exemplo, eu passei mal agora de dia, não tomei remédio nenhum. Então, aí à noite eu vou dormir sem tomar remédio. Aí estou vomitando. Aí vem aquele sono, eu durmo, aí eu sonho com a religião. Então, naquele momento aí chama, né, os companheiros, ajuda ele a cantar, né, para curar. E no outro dia já manda as mulheres pescar para dar comida para aquela religião que ele sonhou. Aí no final, terminou aí o tira, né, o espírito, né, da religião que está dentro dele. O pajé pega pode ser até a camisa dele mesmo, de outro, aí bate, aí aquela poeira levanta, né? Aí já junta todo mundo, aí sai, o pajé sai batendo assim dentro da casa, sai, aí vai cantando lá pra casa de religião, aí chega lá, manda ele embora. Estão armando a fé. Ah, que a gente terminar na carne, já a gente vai lá e começa a dançar. E já está chamando Ipito, já está e chamando. O Ipito que vem é para fazer o bem. Antes era brabo o Ipito que vem, mas agora está mais manso. Tem várias coisas. Agora, essa religião que nós estamos separando de mulher é o gavião. Por que nós pedimos uma vaca? Por quê? Porque os mais velhos falam que gavião gosta de comer carne. É um que sai com a flecha, aí chega lá, aí vem a mulher, aí não é aquela não, ele faz assim. Ah, isso aí chama irmã, que vê bonito quando tá uma casa só com umas 10 famílias. E aí a gente sorri até, que aí vai indo as mulheres falam assim, aí eu não vou, não, que não vai ser eu. Não, vai lá, quem sabe não é você. Aí a mulher vai lá, dá comida para pegar a carne. Aí a mulher volta lá, e vai outro. Aí vai, pega a criança, vai você, meu filho, tá reconhecendo você. Então, filho, quando vai no final, é aquela pessoa que foi. Armon. Que nem uma aranha. Chama Armon. Tem que prender ali, né, para segurar, pode ser qualquer mulher. E se as outras mulheres não ajudar ela para sair, eles vão dançando com ela. Tem vez que eles prendem ela ali, ó, vai prendendo ela ali e vai dançando mesmo, até ela cansar mesmo, a hora que estiver bem cansado mesmo, aí eles mesmo largam. E fizeram da lontra, né? Aquele que está com fome, que vem. Aquele vem e. Ele vem, né? E come, faz brincadeira. Ele faz várias brincadeiras para alegrar o pessoal. Naquela hora que as mulheres correram, a mulher não pode correr para não assustar. Tem que ficar quietinho, porque a hora que ele vem, ele tá indo para pegar uma criança. Igual eu tava, né? Ele vai lá, pega a criança e chega, passa barro nele todinho. Aí estica ele, né? Ali tá fazendo pra ele crescer mais rápido. Aí ele vai pagar daquela comida e vão dar pra ele, tá? Leva, igual ele levou, que ele ganhou. Então, Tupã é que fez, né? Fez tudo, né? Então a gente conta assim que ele fez nós e entregou o que nós é para fazer, o que é para usar, o que nós é para comer. Então aí e entregou pra gente a religião. Nossa, para nós seguir aquela. Porque cada um ele entregou as religiões, né? Então nós estamos a nossa, né? Cada um tem. Areiova, é com prazer, é e valor. Eu vou dar uma coisa, eu vou dar uma coisa.